Evangelho Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho Apocalipse, explicamos as razões. Evangelho é boa nova. Apocalipse é uma boa nova extraordinária, que anuncia a volta triunfal do Cristo. Zarut tinha razão quando então ele explicou que o Apocalipse é o Evangelho moderno, que é a boa nova dos tempos modernos. Nós estamos no Evangelho Unificado, voltando hoje, que é muito rico esse trecho, às partes harmonizadas de Mateus, capítulo 10, versículos 2, 3 e 4, Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14, versículos de 16 a 19, Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, e João, o evangelista, capítulo 1, versículos 43 e 44. Nomes dos apóstolos de Jesus, curas realizadas. Vocês já separaram também o capítulo 19 no Apocalipse, no livro Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Quem não tiver esse livro, tem a Bíblia Sagrada. É o último livro da Bíblia, no Novo Testamento. E os capítulos 9 e 10 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Anotaram aí? Apocalipse, capítulo 19, Evangelho segundo Lucas, capítulos 9 e 10. Vamos estudá-los em conjunto com esses trechos todos que anunciamos aqui. Vamos então às belezas divinas das palavras e exemplos de Jesus no Evangelho. Subindo ao monte para orar, Jesus lá passou toda a noite, elevando o pensamento ao Pai Celestial. Vocês repararam que Jesus se isolava às vezes para orar. Isso para ensinar a nós, tão tormentosos, por isso atormentados, que enquanto não soubermos entrar no próprio silêncio que se encontra dentro de nós, pois somos o templo do Deus vivo, e o próprio Cristo revelou isso, portanto somos o templo de Deus vivo, somos uma coisa sagrada, temos dentro de nós todas as riquezas do mundo, inclusive aquelas riquezas que a traça não consome, nem a ferrugem destrói. Tendo a riqueza interior, descoberto o templo divino que temos dentro de nós, saberemos garimpar as riquezas espirituais e, consequentemente, elas virão para nós. Mas então Jesus subiu ao monte para orar. É digno de observação este fato de que Jesus constantemente se recolhia ao monte para orar. Mas agora, com a religião de Deus, ele está nos ensinando a subir aos mais elevados montes dos sentimentos que carregamos dentro de nós, quer dizer, a parte mais luminosa. E aí, entrando no silêncio de alma, podemos falar com Deus. E Jesus lá no monte passou toda a noite em comunhão suprema com o Pai Celestial. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, vemos que eram mais que 12, né? E escolheu dentre eles 12, aos quais deu também o nome de apóstolos, designando-os para estarem com ele e para os enviar na pregação pelo mundo. Vocês vão ver lá em Lucas, daqui a pouco. E vão ver também no Apocalipse. Alguém se lembra que parte estudamos no programa anterior, em que fica clara a missão de ir aos povos, às línguas e às nações? Pensem. Eis os 12 que Jesus escolheu para seus apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Eles são os tais, né, entre outros, que diziam: Jesus, se quiseres, Senhor, pediremos ao Pai Celestial que faça descer sobre esses energúmenos que o estão perseguindo, mestre, fogo para os destruir. Aí Jesus disse que eles tivessem calma, que bastaria a ele, Jesus, querer, e legiões de anjos desceriam para defendê-lo. Legiões de anjos vão descer sobre a terra breve. Já vem descendo, reencarnando, nascendo dos úteros maternos, e já estão em suas tarefas pelo mundo. E muitas vezes não são simpáticos. Geralmente os que têm alma de profeta são severos no falar. Geralmente esses anjos do Senhor têm uma palavra firme e ações vigorosíssimas, porque a inspiração deles são os profetas e o próprio Cristo. Vocês veem, o maior de todos os profetas, João Batista, que Jesus disse: não haver maior que ele, João Batista, entre os nascidos de ventre de mulher. Chegava para a turma que vinha batizar-se, quer dizer, vinha lá atrás dele: raça de víboras, por que fugis da ira vindoura? Antes, exercei atos que comprovem o vosso arrependimento. O machado já está colocado à raiz das árvores. E a árvore agora é uma só, humanidade. Deixa eu ver aqui. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, quer dizer, filhos do trovão, eram quentes. Ah, assim sejam todos os legionários da boa vontade de Deus. Frios não, muito menos mornos. Porque os mornos serão... Serão o quê, você sabe? O que Jesus vai fazer com os mornos? Vomitá-los. Vai vomitá-los da boca. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zeloso, e Judas Iscariotes, que o traiu. Mas já está com a alma redimida. Já explicamos isso aqui nas reencarnações em que sofreu. Há mesmo estudiosos dos fatos da reencarnação que dizem que Judas reencarnou como Joana d'Arc, que Judas via em Jesus somente uma missão política, né, de salvação do povo de Israel do domínio romano. Então ele veio mais tarde na forma de Joana d'Arc, que espírito não tem sexo. O perispírito, sim, nas regiões mais próximas da crosta terrestre, os espíritos ainda em estágio de pequena evolução espiritual, tem pênis, tem vagina, aliás, o perispírito deles, que é o espírito não. Vou explicar, à medida que o espírito evolui, ele vai perdendo a forma perispiritual, né? Aí ele é apenas luz, vibração, coisa muito além da compreensão comum da humanidade, mas já dá para perceber a grandeza do que somos em função de Deus. Um dia lá chegaremos, como diz o apóstolo Paulo, que todos alcançaremos a envergadura da grandeza do Cristo. Então Paulo não podia ser contra a reencarnação. E Jesus prega a reencarnação. Eu falarei disso aqui sobejamente. Aqui agora não cabe. Mas naquela passagem de João, do Elias que havia de vir. E ele explica aos discípulos, ansiosos de saber onde é que estava Elias, que prometera voltar. E Elias voltou agora no fim do encerramento de ciclo e cumpriu a missão de anunciar a volta daquele que ele anunciara a vinda. Que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvido de ouvir. Basta ver que Jesus disse à samaritana no poço de Jacó que nós somos espíritos, pois criados à imagem e semelhança de Deus, que é espírito e não carne. E Jesus dizia que a carne para nada serve. E nós, humanidade, ficamos presos à carne e para nada serve. Por isso erramos nos cálculos, no conhecimento das coisas, na profecia. Como se erra por aí? Porque a maioria não se integrou no dia do Senhor. Integrar-se no dia do Senhor é estar em perfeita sintonia com o espaço e tempo de Deus. Aí estaremos no dia do Senhor. Acima do calendário humano e sendo espaço e tempo divinos, seremos a própria profecia e nada nos será velado. Porque Jesus também diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem descoberto. Tudo será revelado, porque tudo será descoberto. Naquele dia, o dia de Deus, o dia do Senhor. Descendo com eles, Jesus parou num lugar plano, onde se achava grande número de seus discípulos, e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidon, multidões que vieram para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. A função de vocês hoje, irmãos de boa vontade, da religião de Deus, é curar as multidões com a medicina do Evangelho e Apocalipse. Não apenas das doenças somáticas, isto é, do corpo material, mas as espirituais, as doenças morais, porque todos os deslizes, tudo é resultado antes de um deslize moral, moral diante de Deus, que a moral humana varia muito. Todo o povo procurava tocá-lo, tocar a Jesus, porque saía dele uma virtude que a todos curava. Ah, Jesus, cura o Brasil e toda a humanidade com a tua divina medicina. E a todos nós sustenta, Jesus, com a tua misericórdia. Já ensinei aqui o que é virtude. Virtude é força em latim. Virtus, virtutis. Palavra da terceira declinação latina. Palavra imparissilábica, quer dizer força, virtude, força. Saiu de Jesus uma força. Eu que às vezes faço reuniões, o pessoal me toca, porque eu tenho fé em Jesus. Ele disse: onde houver dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Eu estou pensando nele e convocando vocês todos a pensar nele. Alguma coisa do poder dele há de baixar sobre nós, porque ele é quem diz que estaria no meio daqueles que se unissem em nome dele. E às vezes a gente fica exangue, porque saiu uma virtude, saiu uma força. Eu sou um homem comum, dedicado de coração a uma tarefa que me foi entregue, porque não há ninguém na terra que não tenha algo a fazer. Bem, vamos pegar o Evangelho segundo Lucas, porque Jesus nomeou aqui os 12, não é? Mas para fazer o quê? Vamos lá no Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, quer dizer, espíritos atrasados, que andam pelo mundo para perder as almas, como diz aquela prece bela do catolicismo romano. Os demônios são espíritos em atraso, espíritos que andam por aí desencarnados, viveram como homens ou mulheres, mas eram feras. E para o outro mundo, ao se transportar pelo fenômeno da morte, que é um boato, que ninguém morre, eles ficam por aí, tudo quanto é canto. Esses espíritos, muitas vezes com o intelecto desenvolvidíssimo, ficam promovendo a vaidade dos que ali estão escutando. Mas também há os espíritos de luz que se manifestam. Por isso pregamos na abrangência do TBV a ligação inteligente entre o mundo material e espiritual, porque isso é compulsório. Nós não temos os nossos anjos guardiães? Que são eles, se não espíritos mais iluminados que nós? Não esqueçamos que também somos espíritos, só que estamos na carne. Mas as instruções, tendo Jesus convocado os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, espíritos do mal, e para efetuarem curas. Você pode curar, mas não brinque com isso. Não finja que está realizando milagres, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher, adverte o apóstolo Paulo, admirado por tantos irmãos que estão aí, se esquecem às vezes dos ensinamentos do servidor dos gentios, o grande ecumênico, como nós dissemos há muito tempo aqui. Jesus faz assim, em média ouvir, põe lá um Tiago ortodoxo, preso à tradição judaica, mas cristão, assim como um elemento de transição entre os dois estágios religiosos, e põe um Paulo brabo para ir pelo mundo, pregando aos gentios, quer dizer, aos gregos e etc, etc, etc, aos romanos e assim por diante. Os gentios, então ele era um pregador ecumênico da palavra de Deus. Jesus, quando voltar, diz, a cada um darei de acordo com as obras de cada um. Também enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Jesus manda irmos pelo mundo sem bordão, sem alforje, sem pão, sem dinheiro. Nem deveis ter duas túnicas, quer dizer, não é que ele queira a todos na miséria, não, ele não vê assim. Ele deseja que não nos apeguemos às coisas materiais, não sejamos escravos delas. Mas, senhores, que mal há no dinheiro? O mal é no mau emprego do dinheiro. Aí sim. Na riqueza, qual é o mal? O mal é o emprego egoístico da riqueza. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Herodes vai ficar doido vendo Jesus fazer essas coisas todas. No capítulo 10, ele entrega a missão semelhante aos 70. Eles voltam maravilhados, que eles não levam alforje, não levam nada, nem duas túnicas. Jesus pergunta a eles se lhes faltou alguma coisa. Eles dizem, não, senhor. E também manda sacudir o pó das sandálias às cidades que não os quiserem ouvir. E depois lamenta sobre elas. Ai das cidades impenitentes. Vejam vocês, meus irmãos, da boa vontade de Deus, seguidores da religião divina, quão importante é a tarefa de todos. Tem que ser bem feita. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que não vos quiser ouvir. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido assentadas em pano de saco e cinza. Aí quando estavam se arrependendo, bastava aquelas roupas simples e jogavam areia e cinza sobre a cabeça. Era um costume antigo. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, serás elevada porventura até ao céu? Descerás até ao inferno, quer dizer, ao sofrimento. E Jesus, se dirigindo aos 70 e também aos 12, que estavam sempre com ele: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou, o Pai Celestial. No próximo programa, nós voltaremos ainda aos 12. Isso é importante. Ele sintetiza a missão de todos nós. Os 70 voltaram felicíssimos, porque fizeram milagres, aconteceu aquilo que Jesus disse, nada lhes faltou, curaram os enfermos, pregaram. E Jesus diz assim: não obstante, versículo 20 do capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submeteram, mas porque os vossos nomes estão inscritos nos céus, no livro da vida eterna. Ó Jesus, nós cremos em ti. Cremos, cremos, cremos. E confiamos a nossa vida, a vida de cada um, legionário da boa vontade de Deus e os pregadores da religião de Deus, a tua infinita misericórdia, que é o poder que nos sustenta. Nós cremos em ti, Jesus. Cremos, cremos, cremos.